Sete Mike, Solo 03, Covina, abaixo 4 ou abaixo Tabata? O 44, o Sete Mike. Gente, autorizado Mike 3, abaixo 4. 44. Boa tarde, 35240. 2240, meu código alvo, vai na rua de Duna, desce até o 080 inicialmente. Na rua de Duna, descendo para o 80, 5240. Salvador, uma boa tarde, eu tenho 3605 para a sua autorização, São Paulo. Informação em curso é Whisky, pronto, cópia. Prossiga. Tem 3605, Salvador, São Paulo, Congonhas, 360, nível autorizado, decolagem da 190, primeira curva à direita. Prefiro a saída da El Leda, após Leda, voa Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu 16. O transponder 5060 e o controle 120.8, tem 3605. Transponder, por favor. 5060. É autorizado 360 para São Paulo, decolagem 10, primeira curva à direita, decolagem na saída da El, letra Bridge, na Brasilu, Monobuia. Controle de saída 120.0, transponder 5060, tem 360. Cotejamento correto, depois quando pronto para acionamento, pushback, o TAM 3605. Passará pushback, acionamento, TAM 3605. Solo Salvador, Guno 806, autorização Aracaju, canal Ponte 3. De alguma forma, eu solicito nível 065-095. O mesmo está solicitando o nível 095, senhor. Fui no setor, não consegue falar com o centro? Negativo, ele está tentando lhe chamar e negativa a resposta. A frequência do centro é 125, décima 1, alternando 3325, se for o caso. Se for com controle Salvador, a nível 025, condições visuais, prosseguindo para Salvador. Confirme 1251, qual é a alternativa? O 230, decolador 10, com curva esquerda, Pucajama, Pujama, Aracaju, 5077, o transponder, gol 1806. Correto, depois quando pronto, pressionamento, pushback, 1806. Gente, chamará, 06. Romeu, confirma quantas vezes que está em Salvador, comandante? 251, alterno 3325. Passou a frequência do centro para ele? Afirmo, o Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, copiou o trip 5240. Agora você perdeu o contato com eles. Obrigado. Romeu, tá na escuta do trip 5240? 754, ciente da informação, Victor, autorização para Campina Grande. Informação em curso agora é Whisky, o altímetro 10 no 5.4390 Campina Grande. Pronto para cota. Bruno 754, Salvador Campina Grande, autorizado nível 390, decolagem da 10, primeira curva esquerda, peixeira saída Puca, transição Zipá, a rota é Pesulu 10. 5076 no transponder, o controle 120.8, bom, 754. Sim, Tenente, autorizado 390 para Campina Grande, decolada pista 1-0, curva esquerda, Pucas e Pá, upper Zulu 1-0, 5076, transponder 120, decimal 8 ao controle, voo no 754. Correto, reporte quando pronto. Reportaremos pronto. Só para ele manter esse aí no nível, último nível que ele foi autorizado pelo centro, e quando mais próximo ele tenta contato comigo aqui em Salvador. Ok, Lima Alfa Romeo, o controle Salvador informou para manter o nível informado pelo centro e quando mais próximo chamá-lo. Nada. Controle o TRIP 5490, possibilidade de atuar petrolina no presente? Contei a saída 5490. Eu não entendi, essa mensagem confirme? Aguarde, 5490. Aguardado. Salvador, boa tarde, o gol 1697, informação Victor, desce a 1960. 1697, desce a nível 05, correção, desce a 4000 pés, ajuste no 05. 4905, 1697. Primeira curva direita, terceira saída da Euler, após Leda, voa direto Eudes, onde intercepta a rota prevista que 5-0. 5-0-62, eu transpondo o controle 1208, o azul 4069. 4089, então autorizado 360 para Vitória, decola da 1-0. Primeira curva direita, perfil da saída da Leda, e então Eudes. E Upper Whisky 5-0 conforme rota do plano. Controle em 28, perdão, 20, decimal 8. Só não copiou o transponder, senhor. 5-0-62? 5-0-62. 5-0-62, obrigado. Reporte quando pronto. Vai reportar, a posição é 1. Solo, Salvador, batalha de Golo 328, livrou. Climativo Golo 328, táxi via Alfa, reporta Anta, táxi 6, Juliette. Portão previsto é o 05, que se encontra ocupado, ok? Sempre Alfa, reportar a cidade de Gregor, 322. 7-0 Natal, o 5949, vou manter em curso, é o Whisky, pronto, cópia. 949, Salvador Natal, autorizado nível 170, saída Puca, com transição Caju, UF 677 a rota. Decolada 1-0, primeira curva esquerda. 5-0-7-0, eu transpondo e o controle 1-2-0, décima 8. 5-9-4-9 da Força Aérea. 5-2015, sente. 5-4-9-0, chame o centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5, 5-4-9-0. Ótimo. Era 5949. Salve, WebM721, puxa o pé de assolamento 24. Webjet 6721, parou, puxa o pé de assolamento 204. 04, portão, coordenação aqui do solo, reporta táxi 6721 da WebM. Reporta lá na 721. Solo TAN 3605, posição 5 para o puxa o pé de assolamento. Coordenação aqui do solo, reporta táxi TAN 3605. Tem a posição aspecto 6 Juliette, bom, 328. 326 Juliette, 328. Alfa Romeo na escuta, prossiga. 195 autorizado ali, Mar Alfa Romeo, eu falo que não recebo o seu transponder. Cheque o seu transponder, Lima Alfa Romeo. Muito bom dia, Gol 1924. Chegou 924, a intenção é Maceió, não é isso? Afirmativo, sim, está o Whisky, Maceió. Podia informar a sede pra vista, amigo? Tuca. Tuca, ok, então me escuta pra cópia. Afirmativo, ainda não recebi o plano, assim que chegar eu chamo pra cópia. Obrigado, amigo. Solo 14, direito no 211. 144, direito no 211, boa tarde. Cruzando a web via Índia, não posso esperar chamar a tua 886, o altímetro no 095, bom voo. 05, Índia, posso esperar no 10, 786, obrigado. Solo, uma boa tarde, direito no 44, seguro. Então, 3144, táxi via Alfa, repórter Antônio Táxi 6, Juliette. Via Alfa, repórter Antônio Juliette, 3144. Táxi lento, portão previsto 08, se encontra ocupado ainda, ok? Gente, táxi lento. Botão 3605 acionado, 97 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, Galeão para táxi. Então 3605 em frente, Índia, no ponto de espera chama 2586, o altímetro 1015. Sim, em frente na Índia, 3806, obrigado, bom dia. Estabilizando a LS 5240 da TRIP. 5 ao portão. Após Juliette 05, 1322. 3144, pode ingressar via Gilles, pode 2, já. Ativo, ingresso então, Vetula para 3. Mantém a posição no para 3, guardando para ingresso. Gente, já aqui, mantendo para 3, 3144. Solo azul 4089, pushback acionamento na posição 1. Na aproximação, guarda de autorização. Certo. O 089 está livre no 01 no reporte táxi. Ok, está livre, vai reportar o táxi 4089. Trip, autorizado no 0, vento 130 graus, 1-2-9. 5240. 721, decolada 1-8, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0, decimal 8. 3-6-6-2-1, boa tarde, cruza meio 110. 721 no contato radar na decolagem, sai da bomba no perfil. Bomba no perfil, né? 721. Baixou e travou a 5240. Sim, tipo autorizado, vento 130 graus 109. Salvador, uma boa tarde, Altã 3605 no ponto de espera pronto. Sou 3605 visual com trip final na zero. Visual. O tráfego ali mantém. Após o tráfego ali mantém, Altã 3605. Solo azul 4089 para o táxi, somos 113 a bordo, 2h30, confins. Tivo 113, confins, 2h30, via Índia, no posto para chamar 2806, altímetro 90, no 5 azul, bom voo. Ok, via Índia, 18.000, ponto de espera, o azul 4089, obrigado, senhor, bom fim de semana. Momento. Então, 3144, o portão agora redefinido pela infraero, prossegue em frente para o portão 04, atentando o táxi do Embraer da Azul. Gente, em frente para o 4, está entrando no azul, o 3144, obrigado. Salvador, o 3805. 205, atenção, é Guarulhos, no 340. No 3620. Um minutinho, eu vou acordar com o centro. Ok, na sua escuta, pode só adiantar pra gente a subida? Gael. Gael, obrigado. Solo Salvador, gol na 754, posição 8, para o puxo acionamento. Gol 75408, portão, coordenação, equipe de solo, é por táxi. Cortaremos táxi. Solo 35240, livrou. Se via Alfa, quilo para o pátio 35240. Alfa, quilo, pátio 35240. 05949, após o cruzamento, chamando 219. LF, gol 1900. 3605, decolagem autorizada no 0140 graus 109. Táxi via Alfa é Porto Anjo, táxi 6 Juliette, o Força Aérea. Táxi via Alfa, Força Aérea Juliette. Salvador, voo 1697, boa tarde, final da Nozela. 1697, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. 67, pouso autorizado na 0, vento 150 graus, 089. Pouso na 0, vou ameaçar. Confirmando o nível 36 solicitado, não é isso? Solicitado 36. Tente. Puxa bem, posicionamento Gol 9806, Finger 3. Aguarda Gol 9806. Aguardando. Força Aérea 5949 prossegue contornando o pátio principal via Juliette Índia. No, na Índia chama a torre, 108-6, altímetro 1095, bom voo. Bravo, tá, na Índia chama a torre, certo. E a Juliette Índia, tá? Juliette, Juliette. Webjet 6721, Recife em 12685, altera 12545. 12685, 2545, pegar. Tá? 206, som estimado de 5 minutos, ok? Gente, peraí. O motivo é dois traços que irão passar sua cauda. Ok, gente. 508. Já. Ativo Gol 754, táxi via Pátio, Índia no ponto de espera, chama a torre 108-6, altímetro 1015, Gol 754. Gente, Pátio Índia, ponto de espera 18-6, Gol 1754. Z05 pronto para a cópia. Afirmativo, prossiga. Dentro de Z05, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, decolada no zero, primeira curva à esquerda, corrigindo, primeira curva à direita, prefira a saída da Euleira após a Euleira Voa Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu no meia. 5122, um transponde o controle 120.8, tem 3805. 360, então, de direita, primeira curva da El Bridge, após o Lula 6, 5122, 208. Só corrigindo a saída, da El Leda, após Leda, voa posição Bridge. Ok, da El Leda, Leda Bridge, e aí intercepta após o Lula 6. Correto, reposto quando pronto. Entendi. 1924, na escuta para cópia. Na escuta, 1924. 1924, Salvador Maceió, autorizado nível 350. Via por Whisky 58, decolado no zero, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju. 5121 no meu transponder, o controle no 20, décima 8, Gol 924. Autorizado nível 350 para Maceió, na Upper Whisky 58, decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju, a saída. 5121 no transponder, 1208 o controle. Protegimento correto, reposte quando pronto. Reportará o Gol no 924. Fala Gol no 697, Livrão. Bom dia, corrigindo, boa tarde. Táxi via Alfa, reporte Anza, táxi 6, Juliette, Gol no 697. Alfa, Anza, Juliette, reporta 697. Nove ali, mantendo a zero. Ok. 10403 no portão, tá livre, report táxi. Ok, 806 no portão 3, livre por estacionamento. Sim. Posso tocar ali, mantendo 754. 289, decolou os 28, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, é o Tango, Mike Bravo. 1100, é, Israel. Tudo na terra, 360. Saída da El, azul 4089. 360 na da El, 4089 da Azul. O Forte Aéreo 5949, decolagem autorizado no 0, vento no 3, 0 graus, 109. Chame centro de Recife, chama 25 Uno, alternativa Uno 3325. Chama no Recife, chama 25 Uno, alternando Uno 3325, Andrés 305, Adão. Salvador, boa tarde, vai ser na 3, 1 5, informação 8. 5, 4. 2949, Força Aérea, decolou 30, controle 108. Direto do Tóquio, cuidado do Tóquio, 3301. Sou o 1806 para o táxi, com 148 a bordo, então... Arapuca, cruzando a 1607. 949, sube e mantém 170, Arapuca. 170, Puca, que traz com a tarde. Decolagem autorizada no 0, vento no 3, 0 grau, 1 Desça para 1.500 pés do Alfa Romeo.